mais uma noite começa movimentando o mercado. O bairro está avisado nas ruas escuras, moleque. Não deixe que os botas te peguem na madrugada sinistra. Sempre na brisa, na funça, várias Patrícia, garrafa de uísque trincando. Já liguei vários manos, estrala base pesada, estremecendo a quebrada. Uma nave do ano, logo mais encostando, liga o mano dos cano. Uma nove brilhando, mandei um salve na rima pro Neck da Polverina. Brequei a loja, moleque, agora só faço rap. Zé Povinho no muro, ouvi um tiro no escuro. A rima gangsta pesada, estraçalhando as vidraças. Vacilão logo vaza, dizem que sou terrorista ratão. Bomba nas pistas, dizem é membro de gangue. Quero mais que se dane, fim dos tempos chegando. Meu irmão já vai se armando, Donaldinho no comando. É Disney Channel, meu malandro, a AIDS contaminando. O câncer vem dizimando, população acabada. Sua conta está esgotada, a balada acaba. Vai correndo pra casa, Bush, Saddam Hussein, Bin Laden, Jerusalém. Do islamismo a morte, tanques de guerra explodem. A vida jogado a sorte, fazendo a guerra um esporte. Enchendo o bolso dos homens gananciosos, julgados a pena decapitá-los. Fazer uma fogueira e queimá-los, adquira religião. Porque nesse mundo cão, Jesus Cristo é a salvação. Criador dos céus e da terra, de tudo na atmosfera. A maldade não impera, a capa não é o livro. Ainda aquele ideia, mão pra livrá-lo do precipício. Seguindo um rumo distante, entre monstros gigantes. Um guerreiro de rua, armado de muita rima. Vou seguindo a trilha, cuidado nessa cidade. Só gangue está de verdade. Cidade gangsta, fato gangsta. Morte na infância. Cidade gangsta, bairro gangsta. Tira as esperanças. Cidade gangsta, compensa. Terror, noite das bruxas. Louco, para e pensa. Intimara, salva a trouxa. Cidade gangsta, fato gangsta. Morte na infância. Cidade gangsta, bairro gangsta. Tira as esperanças. Cidade gangsta, compensa. Terror, noite das bruxas. Louco, para e pensa. Intimara, salva a trouxa. Cidade gangsta, não compensa, louco. Doido, pare e peça. Não vale a sentença. Perdeu o ente, então repensa. Seus atitudes, seu futuro mude enquanto há time. Abraça e desfrute seu ente, não ilude antes seja tarde. O tempo não breca, não para. Espera as pernas, ele quebra, contrário, acelera. Quando vê, já era, passou vários anos. E o que você fez? Foi morar na rua ou só sobrevive ou virou um grande burguês? Bagulho é louco, cê é louco, mundão está louco, não chapa o coco. Usa a escadinha, pisa na cabeça, respeita os loucos, outro. O ego soberba, maldade, ganância, ruindade do tipo escroto. Favela não vive e se sobrevive no topo do morro. Barraco, esgoto, direitos, revide, iniciativa. Sem topo eu corro, atraco, esforço. Pega a visão, seus fala-fala. Respeito o crime que tira da elite, arma explosivo, chega no apetite. Tivesse condição, acabava os gravata, entrar na cobiça, congresso, anato. E vingava milhões de lares. Mundo rodando, declínio a bordo. Igual peão, escolhe a ronda do foi o aborto. E na prevenção não tô com o corpo de ninguém, nem com filho também. Só que o direito à vida eu sei, todo mundo tem. Porém tudo bem, opiniões estão guerreando. E o pior é que eu só vejo a maldade consolidando. Melhor colher fé no mesmo enquanto o sol brilha. Corro no meu tempo, esquivo de armadilha. Jogo das mentiras, eles querem nos forjar. E os problemas engatilhados no pique pra atirar. Quem nunca quis ter a coroa em sua casa descansando. Deseja viver rico e não ter que morrer tentando. E nessas condições, escapismo foi gangsta. Marginal necessitado no crime teve que estar. Menores visionários e revolucionários. Por falta de apoio, em caminho contrário. Detalhe lastimável, brilhantes são apagados. Cidade gangsta, fato gangsta. Morte na infância. Cidade gangsta, bairro gangsta. Tira as esperanças. Cidade gangsta, compensa. Terror, noite das bruxas. Louco, para e pensa. Intimara, salva a trouxa. Cidade gangsta, fato gangsta. Morte na infância. Cidade gangsta, bairro gangsta. Tira as esperanças. Cidade gangsta, compensa. Terror, noite das bruxas. Louco, para e pensa. Intimara, salva a trouxa.